forse esisteva, a qualcuno poteva arrivare, mi dicevo, anche se era tanto là che non mi pare, questa settimana io precisavo di, precisava essere mais paciente come foi a semana passada, e eu consegui ser mais paciente lá na escola, no trabalho. Que bom que Deus tem falado comigo. Deus tem falado comigo. Quando eu estou para preparar uma mensagem, eu fico a semana toda ruminando, e é muito bom. Se você puder, prepare uma mensagem por semana. Você vai na internet, você vai em livro, você lê a Bíblia, e você ganha muito com isso. Eu tenho sido muito abençoado. E também está vindo os irmãos com tempo. Hoje nós vamos falar sobre paz. E antes de entrarmos mesmo no versículo do Salmo 34, é muito interessante a nossa introdução aqui. Salmo 34, 14. Afasta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Hoje, todo mundo quer ter paz. As pessoas não aguentam mais tanta guerra. As pessoas não aguentam mais ligar a televisão, quer assistir notícias de guerra. É um batalhão que não sai de um outro país. É um presidente carrancudo que troca do seu orgulho para permanecer a guerra. É a guerra que existe no Rio de Janeiro. É a guerra que existe em Pernambuco, em Recife, das capitais mais violentas do país, no Porto Primeira. É guerra para todo lado. Nós estamos em meio à guerra de todo tipo. De todo tipo. Você morar no Rio de Janeiro, você estava na igreja, já sabe o pastor era um filho morrendo na hora aqui. Imagina, o pastor pregando e morreu. É guerra. É guerra. Mas todas essas guerras são camufladas por pessoas que dizem querer a paz. Eu faço isso porque eu quero a paz. Eu quero a paz no meu morro. Eu quero a paz no meu país. Eu quero a paz naqueles que não sabem o que é paz e civilização, aqueles loucos lá do outro lado do mundo. Eu quero ensinar como se vive. Eu quero estabelecer a civilização dos modos ocidental. Eles que vivem em meio à guerra. E esse versículo do Salmo 34, versículo 14, é o que reflete o coração humano. Todo mundo quer paz, todo mundo quer tranquilidade. Mas vamos ver dois aspectos da paz. Como se acha a paz? Como se encontra a paz? Como se luta para conseguir? Se é que ela é uma coisa que se conquista mesmo, não tem uma coisa dada, uma coisa que nasce, uma coisa que cai do céu. Como ter a paz que nós todos corremos atrás? Como ter a paz? A paz, alguém já disse, a paz no coração, alguém já disse que é o sorriso de Deus escondido na alma. Isso é paz. É o sorriso dentro de você. O sorriso dele. Alguém já disse que a paz é a bonança no coração depois da tempestade do Calvário. Que sentimento maravilhoso. A paz. Dividido em dois pontos desse irmão. No primeiro ponto, eu queria falar sobre uma guerra que é maior do que a guerra no Iraque, que é maior do que a guerra no Rio de Janeiro, maior do que a guerra que já existiu, de todas as guerras que já existiram. Existe uma guerra que é maior do que todas e que é travada todos os dias e desde a criação do mundo, desde a queda, essa guerra, aqueles que estão envolvidos nessa guerra, existe um lado que por ele mesmo nunca se retira. Nunca, jamais. A maior guerra que existe é entre o Deus Santo e o homem pecador. Essa é a pior guerra. Essa é a guerra que tem levado milhares e milhares e milhares para a morte eterna. Porque Deus Santo não tem paz, comunhão com o homem pecador. É guerra. Não se cruza. Deus, o homem pecador e o Deus Santo, é a mais terrível de todas as guerras. Não existe guerra maior do que esta guerra que é travada no coração do homem. E eu quero... Você pode estar pensando aí que... Será que é mesmo uma guerra? É uma guerra, porque é um Deus verdadeiro com um homem que é totalmente mentiroso. É um Deus que é totalmente cheio de amor com um homem que é egoísta. É a guerra de um Deus extremamente justo contra um homem injusto. É a guerra de um Deus tremendamente santo, limpo, e um homem tremendamente pecado. Você sabe do seu coração. Você sabe que o coração do homem é pior do que ele mesmo pode imaginar. E a Bíblia diz que um homem natural, um homem sem Cristo, um homem que não entregou a sua vida a Deus, ele está em guerra com Deus, batendo de frente com Deus. E como Deus nunca perde a batalha, é bronca. Mas o texto tem um outro de Isaías, outro de Isaías 48, 22. Isaías 48, 22. O primeiro texto que eu pedi fala que um homem injusto, o homem sem Deus, ele nunca, jamais terá paz. Nunca, jamais. Esse é o texto de Isaías 48, 22 aberto. E eu quero provar para você que aquele que comete injustiça não tem paz. Você já viu algum, por exemplo, um assaltante de banco? Você nunca viu um assaltante de banco chegar na televisão e dizer, ah, sou a pessoa mais feliz do mundo. Não tem, ele rouba o que é dos outros. Não tem paz a pessoa. Uma pessoa que mata alguém, tira a vida de alguém, psicopata, a pessoa dessa nunca tem paz, porque ela pratica a injustiça. Uma pessoa que vive com ódio no coração dos outros, não consegue perdoar, jamais essa pessoa terá paz. Aqueles que praticam a iniquidade, a injustiça, as coisas que Deus não aprova, jamais, nunca terá paz. Isaías 48, versículo 22, diz assim, para os perversos não há paz. Quem são os perversos? Todos aqueles que praticam as coisas que Deus abomina, as pessoas que amam aquilo que Deus odeia. Esses são os perversos, aqueles que brincam com as coisas de Deus, aqueles que fazem das coisas de Deus coisas que eles que não deveriam ser blasfemados, blasfemam as coisas de Deus. Todos aqueles que são injustos, ninguém que é injusto tem paz. Ninguém. Você quer ter paz, não pode cometer nenhuma injustiça. Porque sempre que você erra, sempre que você maltrata, sempre que você fala de alguém, sempre que você odeia, sempre que você comete algum mal, sempre que você defrauda o outro, sempre que você faz alguma coisa ruim, você sabe que o seu coração fica um peso na sua consciência. Se não fica, é porque a ausência de Cristo é tão grande que o seu coração já está cauterizado. Você faz as coisas erradas e nada mais no seu coração, além de Deus imprimir o coração de todo homem, não acusa mais. Você já gosta do que é ruim. Você já ama as coisas que Deus odeia. E você está tão cego, 1 Coríntios 4, 4, diz que o diabo cega o entendimento do homem de maneira que ele não vê mais. Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado, não sabe para onde vai, não sabe de onde vem, não sabe o que é, não sabe nem para onde, não sabe de nada. Quando a pessoa está profundamente arraigada no pecado, para ela já não tem mais referencial. E a pessoa pode chegar a ele e dizer, rapaz, isso é errado. Ela não tem problema nenhum nisso. Ela pode ouvir 10 mil pastores, Silas Malafaia, o melhor pregador, o Ernesto, ela pode ouvir quem for. Mas ela, quando está de cabeça no pecado, perversa, não tem paz, não ouve a Deus. Não tem paz e não ouve a Deus. O injusto, o pervertido, não tem paz. Sabe por quê? Porque, é justamente o texto que eu já li, a justiça e a paz, diz o texto que elas se deixam, que é o texto, Se o Álvaro tem uma virulagem, ela puder achar para mim. Justiça e paz, que o texto salva. E tem que andam juntas. Justiça e paz. Injustiça, falta de paz. Justiça e paz se beijam. Existe essa guerra do homem pecador contra Deus. Você sabe o texto que o irmão Antônio leu aqui? Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que o homem está afastado de Deus porque pecou. Tiago diz que é a amizade do mundo, o homem que ama as coisas daqui, ele se constitui inimigo de Deus. E aquele que se faz amigo de Deus, trava a batalha com o mundo. Mas quem ama as coisas do mundo, trava uma batalha com Deus. Meus irmãos, se vocês fizerem uma batalha com Deus, você vai perder. Você vai perder. Vai perder, pode chamar por aérea, naval, por terra, por tudo. Você vai perder. Se você se encontra sem Cristo, se você é uma pessoa que por aquele motivo nunca entregou de fato e confia em Jesus Cristo, meu irmão, você está em guerra com Deus. Porque você ainda carrega os seus pecados. Você sabe que é que o pecado não habita diante de Deus. É batalha contra Deus. Se afastam disso rapidamente. Todos aqueles também estão afastados. Estão afastados de Deus. É como se dissesse, eu quero que batalhe e guerra contra Deus. Esteve no exército de Deus, saiu e inconscientemente disse, eu quero travar uma batalha com Deus. Você achou, Pia? Qual texto? Foi 35:10. Rapaz, deixa eu ver se é mesmo. Tem um boletim. Salmo 85:10, mas você achou no boletim, Pia? Não, ele achou na bênção mesmo. 85, não, já deixava a Bíblia de pé, sentado, de joelho. Não, não. 85:10. Olha aí. Encontram-se a graça e a verdade. A justiça e a paz que beijam. Quando as pessoas são namorados, são noivos. Justiça e paz andam juntos. Comete injustiça, não tem paz. É guerra contra Deus. A maior guerra, a maior, o antônimo de paz, a maior guerra que pode ser travada é do homem contra Deus, o homem que é afastado contra Deus. De Deus. Como então obter paz? Se Deus é verdadeiro e eu minto, se Deus é amor e eu odeio, se Deus é justo, eu sou injusto. Se Deus é santo, eu sou pecador. Se eu estou em guerra com Deus, o que fazer? Paulo, em Romanos capítulo 5, dá a única forma possível de se ter paz. Romanos capítulo 5. A primeira palavra do versículo. Olha o que Paulo diz. A única maneira de se ter paz. Romanos 5, versículo 1 diz, justificados pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Não tem mais guerra, tem paz. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A única maneira de ter paz com Deus é através de um conceito que chama de uma coisa que acontece com o ser humano chamado justificação. O que é justificação? Justificação é justamente você descansar, você desistir e tentar agradar a Deus com as suas obras, com as suas coisas, pelos seus méritos. Justificação é você dizer, Deus, eu não consigo cumprir os mandamentos, são pesados para mim. Quando eu estou indo bem, eu quero que o outro pequei. Aí eu quebrei tudo. Paulo disse que não, nunca é como tudo. Meu Deus, eu tenho que me agradar, mas quando eu chego em casa, eu odeio, eu minto, eu... Não dá. Justificação é justamente dizer, não dá. Eu não consigo. E não só aí, justificação é dizer eu não consigo, eu desisto de tentar agradar a Deus pelas vezes que eu venho à igreja, pela quantidade de dízimos que eu dou, pela quantidade de visitas que eu faço, pela quantidade de pacotes de bolacha e pão duro que eu dou a esmoléu. Eu desisto, tudo aí que eu faço para te agradar, eu não quero mais fazer, porque não dá, eu consigo ter paz com o Senhor através de tantas coisas. Eu faço uma boa e faço duas ruins. Não faço para frente e deixo para trás. Eu não consigo. E aí você dizer, será que tem alguém que conseguiu comigo? É justamente onde mora o cerne da justificação. É você aceitar o sacrifício de Cristo e dizer, da minha maneira não dá, professor, da maneira de Cristo. Porque Cristo obedeceu ao Pai perfeitamente, comprou a nossa salvação, fez tudo o que deveria ser feito para que a salvação estivesse disponível. Então quando eu digo, eu desisto, eu apenas tenho fé que Jesus é meu Salvador, meu Senhor, que pode me trazer paz com Deus. Só isso é a única fórmula que existe. Não é como dar para pedido, não é com geração da certeza, não é saber se voa ou você voa. É simplesmente erguer suas mãos e dizer, eu aceito o sacrifício pela fé. Eu quero ter paz com Deus. Justificação é pegar a vida perfeita de Cristo e colocar na sua vida. É como se você estivesse todo sujo, com a roupa suja. É você pegar o manto perfeito de Cristo e se cobrir dele. E poder ter acesso a Deus, poder ter paz com Deus. Se vista do manto de Cristo, que é seu. Se você tentar limpar o seu, jamais vai limpar. Sabe por quê? Porque nós somos comparados a porcos. Vá dar um banho no povo. Você dá banho no povo, daqui a 5 minutos você leva a lama de novo. A Bíblia diz que o nosso coração gosta de lama, gosta do que não presta. Você lembra na parábola do filho pródigo, o que foi que ele foi comer? Comida do porco, uma caixa que não prestava. A gente gosta disso, a gente gosta de besteira, a gente gosta de ver o que não presta, a gente gosta de falar o que não presta. O nosso coração tende para as coisas que não prestam. A gente é desobediente por natureza, uma criança já você não tira nada, já vai lá botar o dedo na tomada. O ser humano por si é curioso, ele quer as coisas, ele quer fazer, ele quer desbravar, quer conquistar pelas suas próprias forças, ele quer fazer o mal, ele faz, ou mesmo não querendo, ele faz o mal. Então, da maneira do homem, não tem jeito de ter paz com Deus e cessar a guerra, a não ser que se renda, distante das suas obras e aceite as obras de Cristo na sua vida. E aí Deus imputa a justiça de Cristo na sua vida e você agora é justo. Você agora tem paz, não por causa de você, por causa de Cristo. A única maneira de você ter paz é aceitando o sacrifício de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 20, diz que realmente há um único caminho para você ir à paz, que é o sangue de Jesus. Ninguém pode ser lavado por mais nada, por banho, sal, por água, por nada, a não ser pelo sangue de Cristo. Colossenses 1, 20, diz e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio de Cristo, reconciliado consigo mesmo todas as coisas, que é sobre o céu, que é sobre a terra. E no sangue dele, ele fez a paz. Só existe um caminho para ter paz. Pisando no sangue de Jesus. Matando com o sangue de Jesus. Cristo assinou o tratado de paz com o seu próprio sangue. Ele, como diz a música, riscou a cédula que você tem dívida contra Deus. Acabou-se. Ele rasgou a cédula. Você pode ter paz com Deus, com Jesus. Ele rasgou a sua dívida. Aquele seu cúmulo cheio que você não tem condições de pagar. Aquela dívida que a cada dia mais se acumula e acumula. Imagine se alguém pagasse por aquilo. Jesus pagou a maior dívida que existia por você. O seu sangue lavou tudo de errado e sujo que existe em sua alma. Só que reconhecendo um pecador lavado pelo sangue de Jesus, você pode ter paz. E só Cristo traz uma paz permanente, que é operada por uma vida permanente, uma vitória permanente. Esse é o legado de Cristo. A as guerras por aí, as tréguas que existem nas guerras, basta um país que esteve em guerra soltar uma bombinha e joga tudo de novo. Mas com Cristo, né? Se você aceitar o sacrifício de Cristo e viver por ele todos os dias, não existe mais possibilidade de guerra entre você e Deus. Não existe. A maior guerra que existe é do homem contra Deus. Mas como sair dessa guerra? Como de fato aceitando o sacrifício de Jesus? Só que existe uma parte que Paulo fala em Filipenses, que ela que mora no coração. É uma parte mais localizada. Esse texto é magnífico. Abre Filipenses capítulo 4, versículo 7. É a parte interior. Filipenses capítulo 4, versículo 7. É essa parte aqui que você precisa quando você está indeciso, que vai sair do seu emprego para ir para outra. Sabe aquela situação? E você, rapaz, será que eu devo sair dentro para ir para aquilo? Deixa eu ver a Bíblia que Jesus diz assim: saia da Riachuelo, vá para a Feijão. Não tem. Saia dessa empresa e saia para a Riachuelo. Não tem, mas a gente sai pela vontade de Deus. Será que eu devo me mudar, trabalho, morar naquele estado? Será que eu devo namorar essa menina? Será que eu devo levar à frente esse namoro? Será que eu devo levar à frente esse noivado? Será que eu devo? O casamento tem que levar à frente. Tem que levar. Mas como é que Deus fala conosco assim nessa vida? Não tem na Bíblia lá, não. Qual é aqui? Não tem. O segredo é essa paz interior que Paulo diz. Vou tentar explicar para vocês rapidamente. Filipenses capítulo 4, versículo 7. O apóstolo Paulo diz assim, né? 4, 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Primeiro ele fala que essa paz é em Deus. A paz, meus irmãos, como fruto do Espírito, só frutifica-se pelo Espírito. Paz interior, essa paz que eu vou falar agora, só aqueles que, como o primeiro ponto, aceitaram a Cristo pela fé. Porque se não tem a Cristo, está em guerra com Deus, não tem paz na relação com Deus, não tem paz na relação consigo mesmo. Vive frustrado. A paz é de Deus. Em primeiro lugar, ela vem de Deus. Só vem de Deus. A paz não vem de outro lugar. A paz verdadeira, a paz interior, vem de Deus. A paz de Deus, que excede todo entendimento. Que é algo que a gente não pode entender. Para o Paulo diz, não se entende. Coisas que não podem ser internamente compreendidas podem, todavia, ser experimentadas em parte por aqueles que estão em Cristo. Existem coisas que não se explica. Existe coisa que experimenta, experimenta, que tem. Paulo diz, a paz de Cristo é inexplicável. Você nem ficou conversando sobre paz. Paz é para sentir, para se experimentar. Ou se experimenta ou não se experimenta. Coisas que não podem ser internamente compreendidas podem, todavia, ser experimentadas em paz por aqueles que estão em Cristo. A paz de Deus é sério entendimento. É além do que a gente pode entender. Mas é totalmente compreensível na linguagem do coração. Na linguagem dos sentidos, da alma, do interior, do seu espírito. Ele diz que essa paz, ela guardará o vosso coração. O apóstolo Paulo tinha muita familiaridade com o que via lá no Império Romano, os soldados, os guardiões, em cima dos seus cavalos, lindos, maravilhosos, guardando o Império Romano com suas lanças com um capacete. E Paulo diz que a paz de Deus é como esse protetor do coração. Imagina um soldado romano, musculoso, duas vezes eu, uma e meia no lixo, capacete, couraça, cinto, escudo. Aí Paulo está dizendo que a paz de Deus guarda o coração. Guarda de quê? Guarda de quê? Em primeiro lugar, a paz de Deus, como guardiã do seu coração. E por que guarda o coração? Porque o coração, a Bíblia, é a fonte do entendimento, da mente. Veja, só para você observar em Provérbios capítulo 4, 27, para a gente voltar nessa argumentação em relação ao coração, porque o coração é importante. Provérbios 4, 23, diz sobre tudo que se deve guardar. Sobretudo, guarda o coração. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida. Se o inimigo tocar o seu coração, foi exatamente o que ele queria tocar. Voltando para Filipenses 4. Então veja, a paz guarda o coração. É a fonte da vida, o manancial da vida, é onde jorra a vida do homem. Guarda de temores. O coração temeroso, ele expulsa de dentro dele a paz. Não pode ter paz e temer ao mesmo tempo. Não pode ter paz e temer. Não pode ter paz e ser angustiado. Não pode. Não pode ter paz e pensar em suicídio. Porque no coração, quando se pensa em suicídio, é que a fonte da vida foi afetada, o coração. É porque a paz, ou não tinha, ou era fraca, e atingiu o coração. Impede o seu coração de dúvida. A paz impede o seu coração de ter dúvida. Impede o seu coração de ter medo. A paz impede o seu coração de ser angustiado, impede o seu coração de tudo que corroa o seu coração. A paz de Deus o protege. Então, quando você precisa tomar uma decisão importante, se você não tem paz, a paz não pode falar para você o que é melhor ou o que não é. Quando você tem uma decisão muito importante para tomar, se você não tem o fruto do Espírito, você não tem referencial. Você não pode ter bonito. Mas quando se tem a paz, quando se tem uma atitude importantíssima para tomar, os joelhos se dobram, a oração vem, vai a Deus, e Deus utiliza o quê? A paz no coração para você tomar a atitude correta. Você crê, pessoa, evangélico, sem ser evangélico, tomam decisões erradas. Porque não estão, ou estão em guerra com Deus, e seu coração não lhe fala o que é melhor. Ou a paz não protegeu seu coração está em guerra, e você não tem um referencial para lhe dizer qual é o melhor caminho a seguir. Qual é a melhor faculdade para fazer? Qual é o melhor emprego para ficar? Qual é o melhor namorado para ficar? Qual é a melhor pessoa para namorar? Não tem referencial. Porque o coração é afetado, porque não tinha paz. E não tem paz, o coração está aberto. E é facilmente afetado. Quer tomar decisão importante? Se a paz de Deus não proteger o seu coração, você não vai conseguir ouvir a Deus. Se você tiver paz no seu coração, pode vir quem for e dizer, Deus não existe. E tudo é balela, esse negócio de igreja é pra louco. Mas você tem paz, você que é um louco. Porque dentro de mim Deus diz que ele existe. Sua palavra diz que ele existe. O seu espírito identifica com paz no coração, dizendo, eu sou filho dele, eu não sou bastardo, eu não sou órfão, eu tenho filho. a heresia que for, a palavra que for, a proposta de ser que for, quando se tem paz, quando se tem vida com Deus, se resiste e se toma uma decisão correta. O judeu, quando ele encontra um outro judeu, ele fala, Shalom, paz. Ele deseja que o outro judeu tenha paz, seja protegido pela paz. E paz para judeu não é só o bem-estar, é saúde física. Paz para judeu é um todo do ser humano. Você está bem, você está em paz, olha a expressão. Você está em paz com tudo, estou em paz. Então está bom, está bem. Essa paz que deve ser o árbitro do nosso coração. Paz interior, Filipenses 4, 6. Interessante, porque esse texto, ele vem posterior a Paulo falar sobre isso. Paulo está falando sobre o quê? Lá em cima. Ansiedade. Nossa, agora eu falo. Vou para ali, vou para cá, pego o outro, pego o outro ali, passa aqui, mas ansiedade. Não tem, não vai acontecer, não vai acontecer. É aquela angústia. Quando ele está falando sobre ansiedade, fala, não. E a paz de Deus, que recebe todo entendimento, vai guardar o seu coração. Calma. A paz de Deus virá da maneira certa, onde pisar. Para onde? Em primeiro lugar, eu falei que a maior guerra que existe é do homem pecador que não quer aceitar o sacrifício de Jesus na sua vida. É o homem que rejeita a oferta de salvação e redenção da alma. Esse homem está em guerra com Deus. Em segundo lugar, eu falei que aqueles que estão em paz com Deus precisam preservar essa paz na leitura bíblica, na oração, porque é pela paz que Deus fala com você para tomar as decisões mais importantes da sua vida. E em terceiro lugar, nós devemos ser promover a paz. Nós pregamos a paz, devemos fazê-la promovendo a luz. Devemos promover a paz na igreja. Veja o que Paulo fala em Efésios 4, 3. Ele diz assim, Efésios 4, 3, esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Dentro da igreja, em primeiro lugar, você deve ser o primeiro a ter paz com todos. Hebreus diz, seria a paz com todos e a santificação. Sem paz e sem santificação, ninguém verá Deus. Paz na relação com Deus, paz na relação com os irmãos, paz na relação com os familiares, paz em relação e com relação a você mesmo. Promova a paz dentro da igreja. Promova a paz que você vê de fora, confusão, soberba, briga, intriga, conflito. Promova a paz. Ele é um propagador da paz. A Bíblia diz, olha, os pés daqui que saem propagando a paz são corpos. Veja, promova a paz. Paz na igreja. Em segundo lugar, paz nos relacionamentos. Romanos 14, 19. Paz nos relacionamentos. Existem cristãos, pessoas, são todas quebradas nos relacionamentos. Romanos 14, 19. Assim, pois seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros, dentro e fora da igreja. Seja um propagador da paz dentro da igreja. Seja uma pessoa que faz com todo mundo, seus vizinhos. Os pés de vocês, os pés de vocês. Faça de tudo, se esforce para ter paz com todo mundo. Paz na igreja, paz na mediana, nos relacionamentos. Paz em você, como nós vimos em Filipenses 4, 7. Paz em você para conseguir ouvir a Deus. E por fim, paz no mundo. Nós devemos ser a mudança e diferença que nós queremos ver no mundo. Se nós não formos aquilo que nós queremos que o mundo se transforme, o mundo jamais se transformará naquilo que a gente não é. O mundo é o que é, porque as pessoas são o que são. E para levar a paz para o mundo, só através do oficina. Só olhando para 12 pedaços de madeira. Só olhando para a cruz. Se o mundo precisa de paz, não existe paz sem cruz. Sem Jesus Cristo. E aceitar o sacrifício de Cristo. Não existe paz. Se você quer levar a paz ao mundo, leve a cruz de Cristo. Porque, como diz o texto, o castigo que me traz a paz estava ali sobre ele. Só existe paz em Jesus. Meu irmão, você que está aqui, meu querido visitante, irmão da igreja, se você não tem um relacionamento próximo com Deus, está em guerra com Deus. Está em guerra com Deus. Faça o que Paulo recomenda. Hoje, reconheça que é pecador. Reconheça que precisa de paz. Você pode dizer, meu Deus, eu já corri atrás de tudo nessa vida, nada me deu paz. Nada, nada, nada, me relacionamento, droga, bebida, sexo, tudo, tudo, tudo, nada me trouxe paz, ó Deus. Faz um desafio para você. Experimente Jesus. Eu duvido que você não vai ter paz no coração. Eu duvido, duvido. Você já experimentou tudo? Você já foi tudo? Você não foi dar tudo? Entregue sua vida, não tem que fazer, entregar. É se render, eu não consigo, Deus. Se o Senhor é crucificado, se o Espírito Santo crucifica a paz da vida do homem, eu quero ver se crucifica a minha. Eu tenho certeza que Deus fará a pessoa cheia de paz. E você tomará decisões de acordo com a paz. E você sairá de um estado de guerra contra Deus. Para ser um aliado de Deus. E para você que está na igreja, alimente a sua paz. Ore, busque a Deus. Busque a Deus. Cuidado com o que você ouve por aí. De profeta aqui, de profeta acolá, de profeta na televisão. Cuidado com o que você ouve. Quando a pessoa não tem paz, não quer orar, não quer ler a Bíblia, por que você deve fazer o que ela tem que fazer? O irmão é da bênção, ora. Fala tudo, fala todos os idiomas do mundo, que eu confio na palavra dele. Se Deus falar através dele, eu vou. Por quê? Precisa de orar, precisa de buscar Deus, mas eu falo diretamente com você. Tem gente que fica em pé de profeta, esperando profetada por aí, do cima para baixo. E vai para reuniões de culto, não para orar a Deus, mas para ouvir um profeta que se levante, põe a mão na cabeça, culto orando em você, e diga, a gente tem que ser feito, vai lá e fala. Cuidado. O maior árbitro de Deus, canal de comunicação para decisões para você, é a paz do coração. É a paz do coração. Eu quero fechar, sermão, lembrando de Cristo, Isaías 53. Eu não posso acabar sem dizer que quem acaba a guerra entre você. E Deus é Cristo Jesus. Foi a cruz de Deus. Isaías 53 fala do sacrifício de Jesus por nós. Você tem que ouvir centenas de anos antes de Jesus. Quem creu em nossa pregação? Isaías 53. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo com renovo perante ele, com raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, nosso Senhor. Olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si, sobre seus ombros. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado. Pelas nossas transgressões, ele foi traspassado e moído pelas nossas iniquidades. o castigo que está em Jeová, você só tem paz, porque o castigo foi sobre ele. Que grande obra Jesus fez por nós. O castigo que nos traz a paz, esta paz que frutifica no nosso coração, do Espírito Santo, só vem porque Jesus levou o castigo. Por suas pisaduras como sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, olha a paciência, semana passada. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, olha a paciência. E como ovelha muda, perante os seus torneadores, ele não abriu a boca, olha a paciência. Pois o juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra de vivência, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido na cruz. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com ricos teve a sua morte. Pois que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Deus teve prazer em moer o seu próprio filho, fazendo-o enfermar. Enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a prosperidade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Está dizendo que depois de tudo isso, depois de Deus moer o seu filho, depois, quando ele vê uma alma se render por esse sacrifício, Deus diz, me satisfez. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos, como a sua parte, como os poderosos, repartirá ele depois e por aí vai. Meus irmãos, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Leve para casa essa palavra. Leve para casa esse versículo de Jeremias 29:11. Diz assim, ó. Olha o que Deus diz. Eu sei, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, e não de mal. Deus não quer o seu mal, Deus quer a sua paz. Para ajustar o fim que deseja. Eu não sei o que é comprar o ferro, rapaz. O que eu quero é paz para você. Não quero mal. Quero o seu mal. Deus diz, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. E a minha aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de mim. Que tenhamos uma alma rendida aos pés de Jesus. Que olhemos todos os dias para aquele símbolo da nossa paz, a cruz. E quando nós precisarmos tomar uma decisão importante, veja Deus falar com a paz dentro do seu coração. Quero desafiar você, meu irmão. Se você se reconhece em guerra com Deus, se reconcilie com Deus. Deus diz, eu sei que é bom para você. Eu tenho um pensamento de paz para você. Quero tirar sua angústia, sua dor, sua guerra, seu temor. Quero te dar paz.